Salvador com 2 horas e 15 de autonomia, 123 a bordo. O 446, transautorizado, taxa direita via Índia, ponto de espera da ano 0, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro, ano 0, metade. Está autorizado via Índia para o ponto de espera da 10, ponto mais pronto, torre 102.45, ajustado 10.17, o azul 4463. Parão 3602, prossegue via Juliette, portão 02 da Centro Embraer 2. 3602, no meio. 3662.500. 3602.500, por ABS, RBT, 4463, está pronto, pode esperar dar um zero. Azul 4463, autorizado a linhagem de decolar, pistão a zero, vento 180 graus, 122. Autorizado a linhagem de decolar, da 10 para o azul 4463. Olá, meu Oscar, autorizado vai direto pro CEASA. Reporte CEASA fazendo espera, aguardando melhorias. Vazia 01, confirme que ela conseguiu o farol de Itapã. Afirmo, sobre o farol de Itapã, 210, rotando pela norte. Vai informar caso efetue o cruzamento do eixo da 1735, do seu andamento, ok? Sente, Guardião 01, nessa área de jurisdição da torre, chame a torre 118, decimal 95. Vai falar agora, muito grato. Guardião 01, tá visual com a cabeceira 35? Ainda negativo, cara, tô visual parado. Seguinte, o Guardião 01 está livre para cima para 35 ou para 17, vento 180 graus 12 nós. No momento não tem tráfego na sinal da 10 e reparte um sol. Vou parar no colo Guardião. Eu acho que eu confio em você ter sido intercortado. Então, já que apresentou o plano de voo completo? Já tive a aproximação de instrumento, confirme tensões. Pela mesma, tem uma aeronave aproximando instrumento em Salvador. Após o pouso da mesma, iremos confirmar teto de visibilidade. Obrigado. Siga aqui o relógio. A sua defesa está onde vai? Autorizado no meu pai com referências visuais, pelo Romeu Lógico. Ok, controle Salvador, boa tarde, Azul 4463, decolou passando 2.500 a sua escuta. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180, está autorizado direto coral. 180, direto coral, Azul 4463. Na 3740, deixa a via chegada Mari para nível de voo 050 QNH na 017. Possível, senhor Romeológica. Sente que o Romeológica, mas eu estou informando que está instrumento, 800 pés de teto. Salvador, Azul 4463. 2230. Afirmativo, passarelo 2230, desça para 2.500 pés. Observe, percebendo, descendo para 2.500, 2230. Autorizado com o 135, o vento 180 graus, 129. Sete, ficando fora, certo, grátis, só ratificar o guardião operado, ok? Confirme? É o 01. Afirmativo, guardião 01. Salvador, Azul 4463. 4463, precisa? Solicita nível final 240. Azul 4463, aguarde. Pela ameaça, a torre informa que o teto agora está 600 pés com 3 mil de visibilidade. Estamos passando exatamente através da 97, completamente só. Guardião 01, solo aos 34, a estacionar frequência livre. Solido 2230, tá visual no setor, pode voar ao 372? 2230, mantenho 366. Ah, mantém 366, 2230. E 4463, suba para nível de voo 240, autorizado nível final 240. Autorizado final 240, Azul 4463, muito obrigado. 2230, chame torno no 8, decimal 95. 1895, 2230, boa. Papa Romeu Delta, Charlie Tango, dessa via chegada a Mari para nível de voo 060, QNH 1097. Dessa via 060, 1070, passarelo 2230, continua a aproximação, reporte visual com campo, ajuste no 0 no 7. Toma chuva moderada sobre o campo, teto estimado de 600 pés, reporte como visual. Sente, reportará quando o visual 2230. 4, formação Quebec, autorização Guarulhos. 2067, Quebec confere, Guarulhos autorizado, nível de voo 360, decola da pista no zero com curva direita, subida da El, Leda, Motiva, e Motiva autorizou 1-0 até Piraí, Papa Alfa Índia, após o voo fixo Umbardi, após Umbardi autorizou 4-4 conforme nota do plano. 5477, código Transponder, 1208, controle. Código Transponder, se for gentileza. 5477. 2000 pés, me chama o controle, passaria 2230. A gente vai chamar o controle, mantendo a 2000. 2000, decola da 1-0, curva direita. Saída da El, Leda, Mótica, após Mótica. El, Peru, 1-0, Piraí, Papau, Caxias, Bate. Após a Peru, 4-4, transforma. 5-4-7-7, o controle é 208, voo 2067. Correto, voo 2067, chamo pronto, puxa back, é seu nome? Mas quando pronto, 2067. Fala com o seu assistente, na próxima vez, arremessou. Ah, ok, isso aqui te solicita prosseguir para Vera Cruz. 10 km, fica atento à aeronave Bravo Serra Serra, tem pressão de 12 horas. Está 1.2 milhas, mantendo 500 pés, é o helicóptero Bravo Serra Serra. Controle, passarei 2230. Passarei 2230, desça para 4, corrigindo, suba para 4 mil pés. Gente, pode retornar para o setor WISP, senhor? 2230, suba para 4 mil pés, como é que você está mantendo? Estamos desviando da camada, senhorita. Poderia manter para a 250? Posições visuais. 2230, suba para 4 mil pés, aguardando vetoração. Gente, 4 mil aguardando a vetoração, estamos tá mantendo condições visuais. Controle, está 3740. 3740, estou com a visibilidade restrita devido à chuva. Vou ir para o Serra Vitor 368. Era isso que eu ia pedir para o senhor. Vamos executar o dia 368, obrigado. O passarelo 2230, a condição meteorológica é a operação instrumentos. O senhor vai ter que voar na proa sul, subir para 4 mil pés e eu vou sequenciá-lo para uma nova aproximação ou espera devido às condições meteorológicas. Gente, vai para a proa sul para uma nova aproximação, subindo para 4 mil, passarelo 2230. É positivo. Em função da condição no momento, não tem aproximação visual, é só instrumentos. Por isso o senhor vai voar nessa, para a proa informada, vai subir para 4 mil. Afirmativo, eu só informei que estava mantendo a condição visual devido à proa, tá? Paciente. Obrigado. Azul 463, está passando 220. Azul 463, chame Recife, 1251. Recife 251, Azul 463. Pode descer para 4000, 3740. 3740, mantém o nível de voo 050, espera em teatro 368. Ótimo. Tem quantidade de espera? 3740, teto de 600 pés, com 2 mil de visibilidade. Não, calma. Vem. Passarelo 226 já tem condições de fazer espera e TAP? Afirmativo. Passarelo 260, vou ITAP, faz espera sobre TAP, 4 mil pés. Gente, vai voar ITAP a 4 mil, 2230. Então, 3740 vai tentar aproximar? Não, qual que é o tempo que a senhora pagou pra mim? 600 pés. 600 pés de tempo de visibilidade? Visibilidade de 2 mil metros. Chuva sobre o campo, chuva forte. Não, não posso. A visibilidade está abaixo do meu mínimo requerido para cá da aeronave. Vai bem. Torre Salvador, boa tarde. Eu vou ser 9-6-2-1-3. Está próximo do ponto de espera, está próximo. Oxa 9-6-2-1-3. Autorizado a linha de decolar. Pistão no zero, vento 1-7-0 graus, 08 mais. Decolagem, pistão no zero, será 9-6-2-1-3. pela esquerda, passarela do 2230. Órbita pela esquerda, 2230. Descida, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, não atrasou com isso da informar, está autorizado a levar frequência para coordenação. Papa Romeo Delta, Tango Charlie, informa que o Salvador opera instrumento, 600 pés, 2 mil de visibilidade, chuva forte. Sim, Charlie Tango. Será que a espera irá tentar aproximar, Delta Charlie Tango? Salvador, o Papa Tango aqui. Lima Kilo X-Ray, prossiga. Coloca na cruz, Salvador. Lima Kilo X-Ray, controle está ciente, nós estamos operando com chuva forte, 600 pés de teto, 2 mil de visibilidade, nessas condições já temos aeronaves em espera para sua informação. Nós temos um tráfego próximo de Veracruz, no setor nordeste, prosseguindo para Veracruz a 1000 pés, porque não obteve condições meteorológicas para pouso em Salvador. Sugiro que retorne para Veracruz. Ah, tem uma questão. Vamos retornar em Salvador. Salvador, vamos para a linha de sua coordenação. Vivo, graças a Deus. O 9039 desça para nível de voo 080. Informo que Salvador opera instrumento, 600 pés de teto, 2 mil de visibilidade, chuva forte. Confirme então, Fox. Vai aguardar, tá? 9039 desça para nível de voo 080, faz estar em bom. Será o número 4 na aproximação. Sim, espere em bom. Deixa em bom. Eu vou 9039. Controle para o Delta Charlie Tango, confirme, vento irradiado também é só chuva forte. Mas só foi chuva forte sobre o campo. Até que não vai subir. 6213, decolou 44, controle 12028. 208, boa tarde. Não sai inicialmente, aguardando decoração. Envio, Delta Charlie Tango. Delta Charlie Tango, o procedimento da R9, tem condições de executá-lo? Confirmo. Sim. Flores Salvador, o Xené 6213. O Xené 6213, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 360 via saída da EL. 360, possível já curvar a direita para evitar formação até a nossa frente, o mais rápido possível? 6213, voo direto lida. Lida, obrigado. Passarei 2237, iniciou a órbita em Itália. Gente, 2230. Meia mil pés, o Delta Charlie Tango. Delta Tango Charlie, informa o tráfego, 12 horas, 4 milhas, fazendo espera sobre o tráfego e cabe a 4 mil pés. Mantém ainda 6 mil pés. Mantendo, Charlie Tango. Tango, Papa Romeo Delta Charlie Tango. Informa o treino 9, fazendo espera no tráfego 368 a 5 mil pés. Então será necessário que mantenha o 060. Ou 060, Charlie Tango. Confirma para esquerda, para direita, órbita. Aeronave. É o Delta Charlie Tango. Delta Charlie Tango, você vai prosseguir na chegada, só vai manter ainda 060. Você não vai fazer espera. Ok, positivo. Delta, Tango Charlie, vetoração, já liberar a subida do senhor, vou ir na proa 035. Talitango passa e TAP. Talitango, mantenha a proa 035. Se falhar as comunicações, vai manter a proa 035 até a radial 315. Ao interceptar a radial 315, desça para 2500 pés e voe certo 366. Radial 315, desce para confirme conto. Quantos pés do Talitango? Delta Tango Charlie. Ao usar a radial 315, se falhar as comunicações, desça para 2500 pés. Agora sim, radial 315, fase de comunicação, 2500 pés do Tango. Tango 3804, Salvador opera instrumento, desça via chegada a Mali para nível de voo 090, faça espera sobre Mali nível de voo 090. Tango 3740, Salvador. 3740. Prossiga, Salvador, 3740, escuta. Eu preciso que mantenha a perna de afastamento por mais 30 segundos, além do previsto. Poste 1 minuto e meio de afastamento, 3740, certo. Lima Papa Mike, aguarde. Delta Charlie Tango, direita pro 55. 55, direito Charlie Tango. Lima Papa Mike, prossiga. Mike, ciente normal no transponder. Controle Delta Charlie Tango, batei 6000 ainda. Delta Charlie Tango. Delta Charlie Tango, é o controle de Salvador, você está me ouvindo? Agora sim. Desça para 2500, câmbio. 2500. Salvador, na frequência 208, estou fazendo o check. Passar a Delta Charlie Tango, está me ouvindo bem? Afirmo. Aumente a sua razão de descida e desça para 2.500, Camilo. Descida para 2.500. Está mantendo ainda para o 055. Positivo, se a pessoa perder altitude e por baixo Serra Vita 366 dentro de no máximo 15 segundos, desça para 2.500. Valeu, Delta Charlie Tango, direita Serra Vita 366, está autorizado a RNAVE para pouso fixo da Zero, sabe? Eita, no 366 é autorizado a RNAVE, Charlie Tango. Chegou a 939. Fechando a 62, 13, chame Recife 125, decimal 1, até 128, decimal 35. Chacale, Tango, certo 366 para a RNAVE, reporte visual com campo. ...804, informações de Salvador, opera instrumento 600 de teto, 2500 de visibilidade. Para a aproximação, o senhor será o número 3. Tem condições de aproximar, vou fazer espera. Delta 3604, informo chuva forte do campo. É condições meteorológicas na 3604. Estão 3004, faça espera sobre Mari, voa pela esquerda, nível de voo 090. Sustentado, qual foi o primeiro dado que chamou? É o voo 1867, informação Quebec. Também confere o voo 1867 para Brasília, autorizado no nível de voo 360, efeito subida árvore após a árvore elétrica, em elétrica testado até pelo 17, sai conforme a rota do plano de voo. Preciso de ecologia 10, curva pela direita, 5522, código transponder 1208, controle. 740, certo, 368. Pare. Ciente, Tango, grato. Preciso da saída a boa com transição elefa, excepto a pessoa do 17, 5522, 208, o voo no 867. Correto, voo no 867, no portão 03, chama para um estacionamento. Estimativo, portão 3, informa. Pela 6213. 6213, chame Recife no 25 para cima 1. 25 1, boa tarde. Autorizado o táxi do Paz 3 até a entrada do Paz Principal, reporte para ingresso Paz Principal. Tráfego Salvador, é o TAC 3216, informação Quebec, autorização para cadeira. Romeu, o serviço está autorizado em ingresso, quanto ao parte principal, Lima, Mike, TAC Quebec, chama a torre, ano 8, decimal 95, só confirmando, segue parte 4. Ok, a Mete, obrigada. Na Quebec com a torre 1-8-9. Salvador, boa tarde, tá 3216, informação Quebec, atualização Fortaleza. Então 3216, boa tarde, Quebec confere. Fortaleza autorizado, nível de voo 370. No colo da pista no 0 com a primeira curva à esquerda. Na subida Borba, transição Croti. Após o 2-1-7, conforme rota do plano. Aciona 5525 e o controle 120, decimal 8. Gente, está 3216, atualizado Fortaleza, nível 370, decola na pista 1-0 com primeira curva esquerda, aerovia Upzulu 19. Acionando 5525, confirme a saída principal. Subida Borba, Bravo, Oscar, Romeu, Bravo, Alfa, Borba, transição Froti. E o controle 120, decimal 8. Sustina 260. Só por curiosidade, as condições para a cabeceira 27, como que não está melhor, não? Litango, solo 56, solo 121, decimal 9. Aeronave de aproximação para Salvador, um salmo Salvador opera instrumento, 400 pés de teto, 4 mil de visibilidade. Chuva leve sobre o campo, aeronave na escuta do controle Salvador. Gente, passarei 22, presente. Se o Quebec, chame a torre em 1-9-9-9-9 para o cruzamento da pista no 049. Mas você confirmando o teto, por gentileza? Teto, 410. Só para baixo dos números, é isso? Afirma, ativa, abaixo dos mínimos instrumentos para o procedimento. Agora, obrigado, só abaixo. Minha frequência da torre, eu no 8.95 para o cruzamento da pista auxiliar. Viva Papa Mike, uma tráfego com de forma livre e frequência para a coordenação. Ok, você está para posicionar o Leão Papa Mike, graças, bom dia. 867 no 03, livre para o tanque. Livre para o tanque, por favor. Qual é o máximo valor de leste possível? Gente, alguma coisa de leste com alteração de instrumento, 4 centros de teto, o visibilidade 4.000 com chuva forte. Eco 9 é mesmo LED controle? Vai conseguir seu falador? Gente. Paulo Salvador, voo 2067, porta 4, multidão de acionamento. Voo 2067, número 2, do setor, aguarda, por favor. Guarda, 2067. Naves e aproximação para Salvador, teto 600 pés, 4 mil de visibilidade, chuva leve a moderada. A torre acredita que as condições irão melhorar. Oi, Chico. Pode fazer aproximar o 3740. Então, 3740. Liberação para liberar a descida do senhor. Mantenha essa proa por mais a proa 310, aguardando para prosseguir na descida. Tá bom. Pro 310, aguarda. 204 para prosseguir também na descida. 2230 também prossegue. Gente, então 3740, deixa para 2500 pés, aguarde para voar certo 366. 2500, ajuste. PNH 10, 17. Direita 17, 2500 pés, aguardando, 3047. 1867 para o táxi, estamos com 172, 3 horas e 40 minutos, Campinas. Voo no 867, autorizado o táxi, a direita via Índio. No ponto de espera da pista no 0, torre 118.95, ajuste altímetro no 017. Paciente, agora Índia 1895 com Salvador 1867. Visibilidade, chuva leve a moderada. aeronave da companhia liberar a retaguarda, autorizado push. Após outro gol liberado, autorizado push acionar no 4 gol 206. No 3740. Então, 3740, chame final Salvador, 119, decimal 8. 198, 740. Meu bravo, Oscar Romeu. 66. 340, curva direita 366, 2500, reporte se passando o carro, então 366. Boa tarde. Boa tarde, eu vou 1867, não pode esperar da 10 e pronto. Bom, 1867, autorizado a linha e decolar, pistão no 0, vento 080 graus, 12 mais. A linha decola da 10, 1867, dá gol. Passareto 2230, vou ir na proa 360, falar de comunicações na radial 280, resta uma navegação, certo 366. Ciente, proa 360, caso falhe de comunicação 280, pode confirmar a restante? Passaria do 2230, vou na proa 360 e mantenha 4.000 pés. Se falar de comunicação na radial 280, reassuma a navegação direto até 366 para a Renata. Ciente, proa 360, caso fale de comunicações na radial 280, reassuma a navegação, proa 366 para a Renata, 2230. Bom, vamos para a proa. Cuidado, nós da 39. Então, 3804, deixa para 5.000 pés, que é legal na 017. Na 3804, abandono espera, vou na proa 030, limite radial 310 de Salvador. Passaria do 2230, chame final Salvador 119, decimal 8. 198, 2230. 2067 para o táxi, CLB 186, autonomia 0408, alternando Galeão. O limite radial 310 de Salvador. Radial 310 de Salvador, na rua 0308. Certo, 368, mantendo 4.000. Proa do 368, mantendo 4.000, 2.3. 867, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 360, via saída árvore. Árvore subindo via 360, 1.867. Zero, vou para o Serra Vitor 366, 2.500 pés, só para usar a final da aeronave, já pode passar no Serra Vitor 366. Ciente, proa 366, reportará cruzando, descendo para 2500, 2230. Passação 366, tá, 2 milhas do 366, tá, 3740. 240, torre 1895. 295. Gol, é o gol 2017, passada do 10. 1-2-0-6-7, autorizado alinhar e decolar da pistão no 0, vento 090 graus no 0 noite. Autorizado alinhar e decolar no 0, voo 2-0-6. Torre Salvador, boa tarde, 3740, está passando o 366, estabilizando. T740, mantenha aproximação, teto estimado de 600 pés, visibilidade 3.000 metros. Chuva moderada sobre o campo. Vento 090 graus, fundo 0 nós, já partiu dos fundos. Mantemos distância no 3740. 90 com 10 o vento? Afirmativo. Obrigado. Atornou esquerda 200 e a proa, a limitada 280, vou mandar ver. O 277 não deixa parar a nível de voo 060, Senegal, na 017. O 317 está para o 060, 2771. Só que aqui reduz um pouco. Então, 3804, fala de comunicações na radial 300. Foi para o 7368 para a RNAVE. 3804, Madeira Pula 060. Caso de falha, o 368 pela radial. Radial 300, palavra. Então, 3204, reduz a velocidade para 2009. Número 4 na aproximação. Não, 200. Torno 867, informo o tráfego, a posição de 11 horas, 40 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo 60 e descida para 060. Ciente 1867, porém no visual. Torno 867, voo Elefa. Elefa, assim que possível, voará 1867. Thank you. Então, 3204, mantendo ainda nível de voo 050, vai seguir tráfego agora, essa posição de 1 hora, 16 milhas, cruzando 4.700, tendo descida para 2.500 pés. 3204, semifinal Salvador, 119, décima 8. Salvador, voo 2067, decolou. 2067, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via saída da EL, salto cruzado direto Leda. Ok, da EL e Leda, direto 360, voo 2067. Voo 867, aprovando a Elefa. Entre o voo 867. O Xanel é 141 dessa via. Chegada Bonf para nível de voo 080. NH1 na 097. Formador, só confirma o 2067, a introdução é direto, lenta? Afirma sim, voo 2067. Obrigado, direto, lenta, 067. 3804. 3804. Última senha proa, dentro para 4 mil pés, reclusão no 909. Uma centena com 3, temos livre pouso. O 9039 completa a redução para aproximação, vai seguir tráfego 207 milhas. É o Alfatão 72 está com 30 de velocidade. Está reduzindo já. 260-208, boa tarde. Resta uma navegação para o observador 366, adulta para 2500 pés, cruzada final da RNAVE, repasse passando para o observador 366. Direita para o observador 366, desce 2500 para a RNAVE, voltam para o voo 9039 para o T3804, operação em Salvador, 7510, visibilidade 3000 metros, chuva moderada. Antes da taxa Juliette. Alfa, remontando da Juliette, TAN 3740. Paulo Salvador, TAN 3216 para o táxi. Tem um PLB de 168, 3 horas e 20, alterna Teresina. Táxi autorizado, direita, ponto espera 1895, 1017, boa viagem, 3216. Direita até a ponto espera 90197, quando lá 18954, TAN 3216, obrigado, vou falar. Canal 26, dessa via, chegada a Mari para nível de voo 070, que é negão no 097. Salvador, boa tarde, gol 9039, é em nave reduzido 149. Sanguíno, Charlie Delta. Teto estimado em 500 pés e visibilidade de 3000 metros, chuva moderada, vento 100 graus no 4 nós, reporte a distância. Certo, reportará. Muito obrigado, então a gente viu o time 0017, chamando presente a torre 118, destino 95 para o saneamento, táxi e decolagem. TAN 3740, Juliette para 01. Juliette para 01, TAN 3740, bom dia. Bom, é a princípio negativo. Azura 771, na sede TAP, voo certo 366 para a Hernage, desça para 4000 pés, que nega no 017. Tomei 17, descendo para 4000, após o TAP, servindo 366, vai voar o Azura 771. Cena 2230. Sem livre pouso, vento uma centena, 12 nós. Em livre pouso, 2230. Oi, Salvador, boa tarde, TAP 3216, ponto para a próxima. Então, 32 no meio, mantenha o ponto de espera. Mantém, 32 no meio. 5-1-2-8-3. É, o cara chegou à frente do ataque para pouso, avistou já aproximadamente 300 pés na vertical da pista 17, o 9039. Aguarde que está livre, o reporte do campo. Sete, eu vou lá. Silex 27 permanece 500 pés, 3 mil de visibilidade e chuva sobre o campo. Chuva pesada ou chuva leve? Moderada. Ok, podemos prosseguir com a minha situação. Então, fez o plano de voo completo ou Lima Silex 3? Ah, não, fizemos o plano de voo. Negativo Lima Silex 3. O 204 chama a torre 1895. 295, não, não será possível o procedimento de instrumento para ser a aeronave. 04 passando o serviço para ser a mesa. São 3804, mantenha a aproximação. Teto estimado 300 pés e visibilidade 2000 metros, 2500 metros. Chuva moderada, vento 090 graus no 2 nós, reporte visual com campo. Reportará. Cola 039, casa Vichy, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus no 2 nós. Livre pouso, gol 9039. Dois sete sete, turma 2 para 2.500 pés, reporte visual com campo. 2.500, reporte visual, azul 2771. 390-39, solo 17, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, 9, 0, 3, 9. Zona 2552, fazia chegada Bonfio para a medida de voo 080, quer negar no 017. 7 via, que é o 080 para o... Zona 2. Zona 320, formação Romeu, 10-150. Zona 320, dessa via chegada Mário para a medida de voo 090, quer negar no 017. Via Mário, 090, 6320. Puxa, Xané, 6226, desça para nível de voo 050. 050, pode mais, tá? Eu tenho chegada, 6226, número 3, na aproximação. Xané, 6141, chame final Salvador, 119, decimal 8. Ok. 141, tenho aproximado para 368 e descer até 4000. Papa November, Papa Charlie, dessa via chegada a mão para nível de voo 060, reduz a velocidade para 2509. 060-250 da Romeu. Telefone, só 3804. Xané 6226, vou estar 368 para o RNAV, tá? 6226, Serra Vitor, 368. Afirmativo. Xané 6320, número 4, na aproximação, reduz a velocidade para 2509. 359, 6320. Tá 3804, chama o solo. Tá 3804, solo 20, solo 121, do formato. Solo 3804, livrou, perdeu o contato 14. Não, 3804, Azul 2604, por favor. Alfa Juliette 2, 3804. Página 0902, grau 2 noite. 642, boa tarde. Azul 2642, desça para nível de voo 080, via chegada a Mária. 080, via Mária, Azul 2642. 41, desça para 2507, aguarde o Serra Vitor 366. Xané 6226, chame final Salvador, 199, decimal 8. 4798, obrigado. Azul 2771, chame torno no 8, decimal 95. 1895, obrigado, senhor. Boa tarde a todos. É, 19-8, posto 63, certo, né? Afirmativo, 6-2-2-6, final Salvador, 119, decimal 8. 3-6-8, 6-2-2-6. 3-6-1-4-1, governo aprovo Serra Vitor 3-6-6, está autorizado a final da RNAV, reporte passando Serra Vitor 3-6-6. Só comandou 6-3-0, será que você? Pode passar um pouquinho aqui, Mário? Ele 2642. é 320, pro, é, chame no 208. Passou o servidor 372, azul 2771. Azul 2771, no teto estimado 500 pés, visibilidade de 3 mil metros, chuva moderada sobre o campo, vento 090 graus no 0 nós, reparte a distância. Até a vista, azul 2771. Nível 160 autorizado, meu colono da pista no 0 com a primeira curva esquerda. Fecha de subida Borba, Bravo Oscar Romeo Alfa, Bravo Alfa. Após Borba, VATAP, conforme a rota do plano. 5545, código transponder, 120, decimal 8, controle. Então, vamos na batalha, qual é o espaço? Passa 368 para a Rinávia. 368 para a Rinávia. Você tem condições? Você está cruzando o nível de voo 70, tem condições de prosseguir na chegada? Afirmativo. O Xenema é 320, número 4 na aproximação, reduz a velocidade para 220 nós. 2790. Quero evitar tráfego, foi na proa 360. Direita proa norte para o nível 370, 3216. Problema compartilhado, qual a razão de descida da empregada? Vamos entregar 6 mil. Sim, 6 mil pés na razão e descida para 4 mil, é o número 4 para pouso, certo? Novembro compartilhado, número 4. O azul 2790. Correto, 2790. Fica a primeira curva, agora será pela direita, ok? Vem da esquerda, seguindo o vício da arma. No pátio 3, quando pronto pra puxa e chama, né? Sente então, curva direita após a decolagem no PC da árvore, azul 2790, chama pra puxa. Boa, bom, vendo a minha batalha, chame, final Salvador no 9 decimal 8. 255 para evitar a área restrita, voz alto 368. É voz 368, 925. Telema 320, desça para nível de voo 050. Tudo certo com 368. 368, tá vendo? Vai passar. American 229, solicitando o reporte da ponte 10 do Pátio 1. Conduzindo a ponte 1 do pátio número 3. Começa a ler os nossos autorizados inicial o reporte. Reporte através do portal 62. Positivo, iniciando o reporte. Através da 62, reporta aí. Agora 3296, tráfego 12 horas, 20 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível de voo no 20, descida para o 080. Sete, é o tráfego de quente, então, 3296. Canela 315, dessa via chegada a mão para nível de voo 100. Canela 320, final Salvador. 119, decimal 8. 198, 63, 0, 4. 783, 66, autorizado o R9.